Mas antes dos 30 anos, elas não estavam preocupadas com onde estão os homens bons. Ela estava sentando no colo do Zé Droguinho. Duvido se você achar uma mulher conservadora com 19 anos, com 20 anos, tu não vai achar. Porque elas não querem saber de homem bom com os 20 anos, né? É só você pegar aí na sua época da sua escola, se tinha mulher bonita, novinha, dando mole pro cara certinho da sala. Não tinha, só dava pra mole pra marginal, o cara que fazia bullying. Aí tinha mulher pra ele. Então elas só se preocupam com homem bom depois de 30 anos, que tá precisando de um cara que tem dinheiro, de um cara que estudou a vida inteira. E você pode reparar, toda conservadora, né, falsa conservadora, que não existe mulher conservadora, tem mais de 30 anos. Pode botar aí, Sarah Winter, Cubana lá, como é que é, Zoe Martinez, aquela aí, deputada Lelé, Carla Zambelli, e tu pode, Ana Campanhotto, tu pode botar todas aí. Todas têm mais de 30 anos, né? Tu não acha mulher conservadora com menos de 30 anos, meu amigo. E você vê que essa tática de procurar um homem bom, conservador, para tentar meter um filho, aconteceu muito em 2018, né? Na eleição do Bolsonaro, que é outro lelé. Um monte de mulheres falando que era conservadora, votando no Bolsonaro para quê? Elas estavam negociando com os homens, eleitores do Bolsonaro, para falar: olha, eu sou diferente, eu sou uma mulher conservadora. Porra nenhuma, chegou 2022, né? Elas começaram a votar massivamente na esquerda, né? 70% das mulheres votaram no Lula em 2022. Lula só ganhou por conta do voto feminino. Isso os conservadores não conseguem engolir. Mas 20, 25 milhões de mulheres deixaram de votar no Bolsonaro para na próxima eleição votar no Lula. Não que o Bolsonaro seja uma coisa boa, claro, não é. Mas é curioso isso, né? É curioso como uma mulher consegue mudar tão rápido, né? Então a mulher, até os 30 anos, 35 anos, estava tentando achar um gado, né? Viu que os eleitores do Bolsonaro eram um bando de gado, homem conservador, para tentar pegar um deles, engravidar e ganhar um dinheiro, elas se fingiram de direita. Aí, quando viu que não deu certo, o número de casamentos continuou caindo desde 2016, não cresceu o número de filhos no Bostil, aí elas largaram tudo e foram pro lugar delas de direito, né, que é na esquerda. Tu vê isso que até em 2018 tinha mãe solteira com dois, três filhos de homens diferentes, falando que era conservadora, botava bandeirinha do Bostil no perfil, e tinha gado que acreditava: não, olha, as mulheres estão virando conservadoras, bem otários, né? Aquela foto da Andressa Urach na igreja, né? Essas aí, meu amigo, essa engana um monte de trouxa, né? Inclusive enganou um da Igreja Universal, né? O Brasil é isso aí, cara. Tá vendo essas porcarias aí? Brasil é isso aí. Se tu quiser ter uma coisa puritanista, tu vai se dar mal, né? Quantidade de cara que toma galhada, toma divórcio aí, achando que tá casando com uma religiosa. O cara é um imbecil, porque que todo mundo sabe desde a época do Orkut, né? Que o bonzinho só se fode, né? Então eu valorizo muito essa malandragem, essa esperteza, essa canalice, né? Que esse país aqui, cara, tu tem que ser assim, canalha mesmo, pessoa escroto. Porque senão você vai ser botado pra, passado pra trás. Tu vê, pô, grandes exemplos de falsa mulher conservadora, aquela Sarah Winter, que 2 anos antes da eleição do Bolsonaro estava fazendo protesto mostrando a aranha peluda para todo mundo, estava mostrando o peito. Sabe, pessoal, como é que tem conserva. E teve um, e, se eu não me engano, eu acho que um soldado do exército brasileiro casou com essa mulher e fez um filho. Quer dizer, conservador tem mais é que se fuder, porque ele é burro. Me desculpa o termo, me desculpa. Mas é foda, né, cara? Tu vê o cara caiu no conto da mulher falando que é conservadora, sendo que há 2 anos atrás ela tava fazendo protesto feminista. Aquela Carla Zambelli também já tava no movimento feminismo, Femi. Ana Campanholo tava fingindo que tava fumando maconha, não sei, na internet. Quer dizer, e com a internet isso vai ser muito curioso nos próximos anos, né? Porque o que você vai estar vendo, e já vi em grupo de igreja, hein? O que tu vê de mulher falando: olha como eu era no passado, porque a internet não dá pra esconder, né? Os vídeos dela na sacanagem não dá pra esconder com 18 anos, né? Quando ela chegar aos 30, ela vai falar: olha, esses vídeos que eu tava na sacanagem, é porque o diabo me fez fazer isso. Tá acontecendo isso demais. Porque o marxismo cultural, porque a Dilma, porque o Lula me fizer, porque o Ministério da Educação, ela sempre vai botar a culpa em todo mundo, menos no que ela quis fazer quando era jovem, né? Então esse é um alerta para os homens: não caiam nesse papo de mulher conservadora, pessoal. E esse vai ser um dos maiores desafios dos próximos anos para os homens solteiros, né? Não caírem nesse papo dessas mulheres de 30, 35 anos que se fingem conservadora. Estão brincando de travesti conservadora, ou seja, a mulher, ela se veste conservadora, se vive como uma conservadora, mas com um passado totalmente, né, bem duvidoso, bem estranho. Mas tem muito cara que não pensa assim. Aí pensa que a rede pimental tem alguma coisa a ver com direita. Só que não tem, não. A gente vê o próprio Bolsonaro, que aprovou uma porrada de lei para mulher, como violência psicológica, inclusive alguns caras já foram presos no Rio de Janeiro. E aí, como é que você me explica? Um cara de direita apoiando projetos que ferram um homem. Aí vai ter um cara que vai falar assim, ah, o Lula também aprovou Lei Maria da Penha. Sim, todos eles provam coisa pra ferrar o homem. Isso que você tem que botar na cabeça. Não existe ético de direita, muito menos de esquerda. Ético migital é uma coisa que está acima da política. A gente vê gente de direita, como o Nando Moura, atacando a ético migital. Como, por exemplo, Danilo Gentili também, que é um cara de direita e também ataca a ético migital. Então, assim, pessoal, vocês não podem cair nesse papinho de que ético migital é de direita, porque não é. Quando você põe a Red Pill MGTOW como direita, você está atrapalhando a divulgação. Porque tem muita cara que é de esquerda que sabe, às vezes ele é MGTOW e ele nem sabe. Ele é Red Pill MGTOW e não sabe. Tem muito cara de esquerda, por exemplo, que não gosta de feminismo, não gosta dessa ideologia contra homem, sabe que tem um monte de homem pagando pensão exorbitante. É absurdo um pobre ser preso por pensão e tal. E se a gente ficar associando a Red Pill MGTOW à direita, o cara vai se afastar. E vocês têm que pensar que o cara pode ser de esquerda, mas ele ainda é homem, tá entendendo? Então a gente não pode afastar esses caras. A direita é muito casamenteira, pessoal. A direita, por exemplo, do Bolsonaro, que falou que o cara tinha que casar com uma princesinha, recomendou os seguidores dele procurar uma princesa. Em 2023, um idiota falou uma coisa dessa. Quer dizer, pessoal, você vai seguindo esses caras, você vai se lascar. Teve recentemente o Papa Francisco falando para os caras terem filhos. Já que ele tanto pede filhos. Verifica se ele vai vender os ouros lá do Vaticano para pagar a sua pensão. Verifica se o Papa fala quando ele fala com o presidente. Verifica se ele pede para remover as leis que ferram um homem. Quer dizer, esses caras só pensam neles, pessoal. Todos esses padres, papas, pastor, eles não querem, eles querem filhos, mas eles não querem ter a responsabilidade de pagar, salvar um rabo de um cara que esteja preso, falta de pagamento de pensão, porque é pobre. É, o cara quer a responsabilidade sua, mas não quer pagar, não quer ajudar a remover lei, usar a pressão política que eles têm para fazer rever algumas leis. Quer dizer, se tu for seguir esses caras, bicho, religião, direita, tu tá tudo lascado, porque esses caras são casamenteiros, esses caras são tradicionalistas, tradicom. Na hora do vamos ver, ninguém vai estar do seu lado. Eles pedem para você casar, ter filho, querem que você se lasque, mas eles não estão nem aí para o que vai acontecer com você. No, por exemplo, o Papa mesmo não vai ter filho, não vai ser preso por pensão alimentícia, mas ele quer que você tenha filhos. Por quê? Porque ele quer escravo, quer pagadores de dízimo. Enfim, todo mundo sabe como é que funciona uma religião. Então muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado em se associar com a direita, porque ela não é Red Pill MGTOW, ela é tradicom, ela é conservadora. Ela muitas vezes lasca muitos homens no Brasil. Tem muito cara que tenta ter um sonhozinho de direita e se lasca. Eu acho até que o mundo acabou em 2012, né? Falavam isso nos Aztecas, no México, né? Que o mundo ia acabar em 2012. Eu acho que o mundo acabou em 2012. Uma nova era, né? Até 2012, as pessoas eram mais tranquilas, músicas normais, pessoas normais, não tinha tanta violência. Você vê pela imagem do Google Maps, né? As casas tinham um muro baixo, depois de 2012, mais ou menos, os muros começaram a levantar. Então eu acho isso, pessoal. Depois de 2012, o mundo despencou, né? A qualidade. As pessoas ficaram mais falsas, as pessoas começaram a se fingir de coisas que elas não são. Mas enfim, minha vida, eu foco, pessoal, em aproveitar ao máximo, tá? Não sou moralista, não sou bonzinho, não. Tu tem que ser escroto, tá? Canalha mesmo, porque senão tu não vai se dar bem na vida, seja na profissão, seja no, na sua vida pessoal, sexual, tu tem que ser escroto, tem que ser canalha, porque senão você vai ser passado pra trás, tá? E eu, graças a Deus, nunca passei pra trás, porque eu sempre fui muito esperto, né? Desde moleque eu sempre fui muito inteligente. Agora tem cara que não entende, né? Tem cara que parece que gosta de ser enganado por André Surax, né? E na igreja, se fingindo de boa moça. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. E é isso aí, valeu!